Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Eu vou fazer o quê? Quer falar aqui um pouquinho sobre o Matrix, né? Matrixão ali, bicho, tem um programa aqui que não tá respondendo aqui no computador. Né? Antes da gente começar a falar sobre Matrix, né, a gente fazer aqui um... Lembrar pras pessoas, né, que quem tá assistindo aqui no YouTube, né, se inscrever aqui no canal aqui embaixo, né. Segue aí na Twitch, no YouTube também, se inscreve, ativa o sininho, né, aí no YouTube também, né, e tudo. É, já dá o like aí também, né, no YouTube, se o cara estiver assistindo pelo YouTube. Por quê, mancho? O like ali é que é o importante, né, pra gente. O likezão ali é o que vai dizer pra máquina do YouTube... Acho a gente gostou desse vídeo aí, mas então já dá o likezão aí, porque o like é importante demais. A gente tem aqui o nosso Pix, mano, pra gente receber donates aqui, né, através do Pixão. Pix vai ser o e-mail do site, né, o azileitor@gmail.com. É a chave do Pix, né, se você quiser fazer um donate pra gente. E a gente vai colocar o QR Code na tela aí, porque eu tinha esquecido de colocar essa imagem aqui. Peraí, cadê? É isso, o mais importante. Só os caras tudo mirando o celular na tela, mas querendo dar dinheiro e não consegue. O cara tem que ganhar umzinho, acha aí. Caralho, velho. Cara, há 10 anos, mano, sem ganhar nada, mano. Olha aí, o QR Codezão na tela, esse ano tá bem pequeno, né, mano? O QR Code aí, o cara tem que botar... tem que botar... É, beleza, né? Se o cara quiser doar, fazer um donatezão aí através do Pix, né? A chave do Pix é azileitor@gmail.com e tem o QR Code aí na tela pra, né... Os caras fazerem uns donatezão aí pra ajudar a gente a comprar o PC do PC também, né? PC do PC ali. É isso aí, o cara tem que fazer uma daquelas metas. Depois de tantos anos, vamos voltar pra onde tudo começou. Voltar pra Matrix. Os irmãos Wachowski, na época, irmãos Wachowski, né? Não era irmãs Wachowski não, né? Eles já tinham feito o roteiro muitos anos antes, mas... De começar a trabalhar, macho, com a Warner, né, e tal, porque os filmes do Matrix é da Warner, né. E eles eram aqueles diretores, né, eles fizeram aquele filme do Sylvester Stallone, o Assassinos, que é o Sylvester Stallone. É não, mano, é deles? É, mano. Caralho, mano, aquele filme é massa, viu, doido? O Sylvester Stallone e o Antônio Bandeiras ali, novão ali, o Antônio Bandeiras. Ué, do mata aí, os caras são criativos, viu? E o máximo, o Sylvester Stallone. É isso que eu acho que falta hoje em dia, mano. Tipo, o cara vai pro cinema, mano. O cara só vai ver a adaptação, mano. O cara não vê uma parada dessa original. Dois assassinos, uma loucura ali tentando se pegar, mano. Ué, doido, esse filme é massa. É massa demais, eu gosto, mano, desse filme aí. Antônio Bandeiras ali tá... É doido. Massa. Aquela cena ali do enterro, mano. Não lembro nem quem é que morre, mano. Mas a cena do enterro ali é massa demais. Não lembro nem quem é que morre. Eu disputaria porque o Stallone, ele tá com o braço fingindo que tá engessado. É, morri com a criatividade, então. Aí na hora que o Antônio Bandeiras chega e mata um cara lá no enterro, o Antônio Bandeiras, ele tá tipo como um zelador, né, do cemitério. Ah, ele tira, mata o cara, né, esconde a arma dentro da lixeira ali do carrinho dele. Aí o Sylvester Stallone vai correr pra ir pegar ele e leva uma topada. Ai, ai! Por que isso aí, mano? Humanizava o personagem, mano. O cara era um assassino doideiro, mas ele topava quando ele corria, mano. Isso aí é que trazia realismo, mano, o cinema. Os Wachowski, na época, eles gostavam muito dessa parada, né, ali de anime, né, filme de Kung Fu, filosofia, né, filme de ação. O Assassinos mesmo, né, um filme de açãozão doideira, né, que também envolve um pouquinho de tecnologia. E aí, né, eles dois chegaram assim e disseram, macho, vamos lá pra Warner fazer uma proposta zona aqui pra Warner aqui, pra fazer lançar um filme novo. Mas imagina na reunião, a reunião lá dos caras da Warner, né? Os caras tudo engravatado, né? Com óculos escuro, pronto ali pra viajar pra Dubai, né? Os caras ali. Porque empresário tem essas putaria, né, menino? Não, mano, Dubai, não sei o quê. Dubai é o mais irônico é que eu acho que naquela época Dubai não tinha sido ainda nem construído, sei lá. Mas os caras já estavam indo. Como é que era a ilha do hype do momento ali? Era. É lá, Bahamas, eu lá, Havaí, Bahamas, por ali. O Anderson Costa tá dizendo aqui, ei, mano, na época do Dubai era um deserto. Aí, mano, os caras chegaram ali, né, todo mundo ali de paletó, gravata, na Warner, né? Aí os irmãos, os caras batendo na mesa, né? Boa! Cadê? Qual o próximo filme que vocês estão fazendo aí? Os caras balançando a cabeça, né? Aí os irmãos Wachowski, macho, é um filme que é meio kung fu, meio de quadrinho, meio ficção científica, meio assim, de um cara que acorda no mundo e na verdade ele descobre que o mundo dele não é um mundo de verdade, não sei o que mais lá, e que ele tá sonhando na verdade. Aí imagina os caras assim, macho, tudo de óculos escurosão assim. Como é que é, macho? É um filme de kung fu com ficção. Já é isso aí, macho. Os caras assim. Porque esses produtores, mano, nunca entendem, macho, a visão artística do cara, né? Eles sempre dizem, macho, vai dar dinheiro. Exatamente, mas foi a primeira coisa que os caras perguntaram. E, macho, imagino, macho, a dificuldade que é um cara ser um diretor de cinema, né, assim, novato, assim, na época, e vender o filme dele, mas pra uma produtora grande, assim, como a Warner, né, e tal, mano. É, pô, mas eu não sei como é que funciona, porque, por exemplo, lá tem aquela história do Stallone, né, que o Stallone era um Zé Ninguém e chegava lá nas produtoras, mas tem um filme aqui e tal, não sei o quê, os caras saiam comprando. Eu acho que deve ser assim, sei lá, deve ser uma coisa rotineira. Eles recebem, na época, né? Não sei como é que é hoje. Esses diretores deviam propor e tal, e eles deviam, porque é como tu falou aí. Os filmes, apesar de serem peças de arte, né? Pra quem produz é um negócio, mas então eles estão mais interessados é nisso, né? Eles têm que sempre que. Exatamente, eles têm sempre que estar tá botando dinheiro em alguma coisa que vai dar mais. E aí seja. Fica nesse ciclo, e né? A Warner, ela deu um orçamento pra eles pra produzir o filme, né? Aí os caras, macho, não vai dar não. A galera ali da Warner ficou preocupada, né? Mostra pelo menos aí alguma coisa aí, mas pelo menos um vídeo, um gif, sei lá, mas uma foto, mas sei lá. É porque ver. É aquela parada, né? Eu acho que eles explicando antes, mas os caras não tá entendendo nada, mas os caras, como é, mano? Carolina. É o quê, mano? Acho que deve ter tido aquelas paradas assim, mano. Os irmãos Wachowski explicaram, né? Um bocadinho executivo. Aí o cara, pra não dizer que ele era o burro, ficou balançando a cabeça. Aí o cara do lado dele, vixe, mano, fulano entendeu, então entendi. E os caras, só que os caras ficaram com medo de botar dinheiro, né? Porque no fundo quem tá entendendo nada. Os caras acham isso aí mesmo, né? Os caras. Aí os caras, mas não, mano, mostra alguma coisa aí, mano. Pra gente saber pelo menos que tá andando o filme. Aí eles produziram, fizeram aquela introdução do filme, que é aqueles 10 minutos iniciais ali, com a Trinity correndo dos agentes, né? E tudo. Aquela abertura inicial. Foi o que eles mostraram pra galera da Warner. Não, mano, o filme vai ser isso aqui. Né? Aí eles mostraram. Os caras começaram a pular, né? Oscar! Eles fizeram a demozona ali, mostraram pros caras. E a Warner, mano, liberou o orçamento pra eles. Terminou com 63 milhões, mano. Eles usando 63 milhões ali de orçamento. Que hoje em dia é trocado, né, mano? Hoje em dia é o cachê do Robert Downey Jr., né? E o pior é que é mesmo, viu? Os caras, macho, vamos fazer um filme aí. Aí o Downey Jr. já balança a cabeça, né? 63 milhões. 63. Eu acho hoje em dia os orçamentos de filme grande, assim, tipo Matrix, é de 200 milhões pra lá, mano. 250 milhões pra lá e tudo, mano. E um negócio impressionante, mano, é porque os Estados Unidos não é como o Brasil, né? Que o dinheiro desvaloriza, que só é uma porra, mano. É. Isso é proporção, mano. À medida que os dólares vão aumentando, né? O investimento acompanha. Começa a produção do filme mesmo, né, ali? Que é... eles... os caras tinham contratado só a Trinity, né? E alguns puderam... policiais roleta, né? Aí, mano, os caras ali, mano, eles pegaram, né, contrataram a todo mundo, né, Keanu Reeves, né, e tal, o Lawrence Fishburne, né, que é o Morfeu, contrataram todo mundo, e na verdade o principal não ia ser nem o Neo, né, mano, quem ia ser o Keanu Reeves, né, que eu tô dizendo, quem ia ser o Neo ia ser o Will Smith. Aí nessa daí o Will vacilou, viu, mano? Eu acho, ele tem um canal do YouTube, eu não sei se tu já viu, o pena que não tem legendado, mas tem um canal do YouTube oficial do Will Smith, né? Um dos primeiros vídeos que ele lançou foi ele contando esse dia, mas que ele recusou ali o Matrix, mano. Ele fala, ele começa o vídeo dizendo assim, macho, eu recusei Matrix aí. A tela faz um tô. Aí fica tudo preto e branco e o Will assim. I did turn down Neo in the Matrix. É, sobe a música da Avenida Brasil, velho. Mas eu não culpo o Will, mano. Eu volto naquele ponto, mano. Ninguém tava entendendo nada do roteiro, mano. Foi exatamente isso que o Will falou, mano. Ele recebeu. Ele recebeu o roteiro do Matrix. Aí ele lendo assim. Acho. Como é que é, mano? Kung Fu, o cara entra no telefone, que diabo é isso aí, mano? Eu imagino os caras, mano, imagina a gente aqui, mano, a gente somos atores de Hollywood, né? A gente somos atores, né? Cara, sim, né? Só ator de Hollywood. O cara recebe um roteiro, macho, o cara entra dentro de um telefone e tem um negócio de programa de computador, aí o cara olha assim, macho, isso aqui, né? Tem nem perigo disso dar certo, não, mano. Eu não culpo eu, não, mano, por causa disso aí. E outra, mano, tem um agravante, porque, assim, hoje em dia a gente imagina filme de ficção, o cara pensa logo em CG doideira e tal, não sei o quê, computação gráfica lá em cima. Nos anos 90 ali, o cara fez uma parada meio sci-fi, era um negócio que, cara... O cara que era um artista muito grande já ficava meio com o pé atrás, mas o cara, rapaz, pode ser que seja uma parada meio escrotona aqui e tal. Mas ali o Willzão ali recusou e chamaram Keanu Reeves, né? Keanu Reeves olhou assim e disse, macho, vamos lá, vamos fazer aí esse negócio aí. Pra ver esse como bicho é. Já tinha experiência ali no Bill e Ted, né? Era uma ficção científica pesada, né? Eu, não, mas tem um filme do Will Smith, mano. Macho, é uma ficção. Não, é não. Will Smith não, mas do Keanu Reeves. Ah, Keanu Reeves. Que antecessor, ele antecede o Matrix, mas é um filmezão de ficção loucura ali. Johnny Mnemone. Macho, esse filme é irado, mano. De 1995. Johnny Mnemone. Mas é um sci-fizão doideira, mano, estilo cyberpunk. Aí já tem essa parada do cara levar informação no cérebro e tal. Uma parada zona muito louca. Acho que talvez por isso ele aceitou. Ou de repente, por isso chamaram ele. Que ele já tinha experiência em filmezão cyber loucura. E o Anderson Costa, ele falou aqui, mano, que o... Ah, o Will Smith não aceitou porque ele não deve ter entendido nada. Acho que foi isso mesmo. E ele falou aqui, na época o Keanu Reeves não era ninguém. Eu acho que ele já tinha feito alguns filmes de sucesso, assim, mas já, tipo... Era um ator conhecido, assim. Ele já tinha feito Caçadores de Emoção, né, e tal. Acho que é Caçadores de Emoção, né, dele e do Patrick Swayze, né. Que o Patrick Swayze, ele era mais famoso que ele ali, né. Keanu Reeves, ele não era famosão, mas ele era um rosto conhecido. Pronto, ele era isso aí. É, eu concordo, é um rosto conhecido. O cara via assim. O cara já tinha feito Velocidade Máxima, mano. Aí o filmezão. Já? Não, mano. Se ele tivesse feito, então ele era conhecido. Mas tu é do Velocidade Máxima? pô, é doido, todo mundo sabia quem ele era, então. Então, essa não. Velocidade Máxima é um clássico demais, mano. Tu é louco, mano. Filme de ônibus, mano. Onde que o cara é um filme de ônibus? Gravado nos Estados Unidos, mano. Porque se o filme fosse brasileiro, eu não dizia nada, não. Mano. Todo mundo anda de ônibus e tal. Talvez até por isso que fizeram, né? Porque nos Estados Unidos ônibus é uma parada meio exótica, né? Os caras não entendem o que é. Aí imagina, mas todo mundo ali na sala ali pra receber o roteiro do filme. Aí os caras entregam um bolão ali de roteiro, né? Um bolozão grandão ali. E entregam dois livros pra cada um dos atores, né, mano? Ah, mano, lê isso aqui. Só nessa parada aí, mano, eu acho que eu já perdi ali o interesse em fazer o filme. Porra, mas tem que ler livro, mano, pra fazer isso aí. Essa parada, né? Eu já virei ator pra não precisar estudar, mano. Os caras me mandando livros. Porque eles receberam uma cópia do Simulacro e Simulação, que é de um autor aí francês. Eu tentei ler esse livro, mas embaixo é pesado, viu? É do negócio de uma ficção científica doideira e de filosofia, mano, desse cara. Eles também receberam a cópia do Neuromancer, né? Que foi um... Neuromancer já é mais popularzão, né? Todo mundo já viu e tal. Eu li também o Neuromancer, mano. E ele já tem umas coisas ali que é muito parecido ali com o próprio Matrix mesmo, mano. O principal do Neuromancer é um personagem chamado Casey, mano. Que ele é um hacker que ganha dinheiro invadindo sistemas, né, da rede de computadores lá. Quem diria, hein? E o nome dessa rede de computadores é qual? Matrix. O nome da rede. Olha, aí, bicho, bichos pilantras. Mas sabe que Matrix é um conceito, né? Eu não sei se naquela época já é, mas... Assim, não é uma... Vamos dizer, não é uma franquia, não é uma marca, é como se fosse um conceito. É tipo como se fosse, sei lá, Nirvana pro budismo, né? É um conceito. E aí essa Matrix, olha aí, mas os agentes da Matrix prendem o personagem principal, Casey, e infectam ele com um vírus, a cabeça dele com um vírus que não deixa ele entrar dentro da Matrix. Aí é que começa a história, né? Entre os outros personagens, né? E tudo. E é doido, é massa. Esse livro aí é massa, mano. Neuromancer. Agora, se algum dia, quiser... quando a gente conseguir terminar um livro, né? A gente vai fazer um cast sobre o Neuromancer. Não vai, não! Quando sair o filme, né? A gente faz. Agora, isso que é interessante, né, mano? Porque o Matrix, ele se baseou no Neuromancer, né? Pegou até nomes, né, do Neuromancer, né, e tal. A própria Matrix é do Neuromancer. Mas se saísse um filme do Neuromancer hoje, a galera ia falar que era parecido com Matrix, né, mano? Tá imitando, não sei o quê. Inversão de valores, né, mãe, tal. Pois é, mas isso é um tema recorrente, mano. Na sociedade atual, nada quem faz sentido. Mais sucesso com uma coisa automaticamente se torna o criador daquela coisa, né? Exatamente. A gente acha que essas histórias de rebelião das máquinas, não sei o quê... De robôs, é uma história de recente, né? De 1990 pra cá. Mas já existe peças de teatro, mano, de 1920 que conta esse negócio da revolta das máquinas. A primeira história que apareceu sobre esse negócio de rebelião das máquinas e robô foi uma peça chamada R.U.R., que é da Tchecoslováquia, mano. Mas toda vida que eu penso em Tchecoslováquia, mano, eu penso que o cara vai falar alguma putaria, macho, assim, não, mas isso aí é um negócio tcheco. Eu penso que o cara tá frescando, macho. Assim. Não, filhinha, seriam trapezistas de algum circo tchecoslovaco. As referências de humor do cara são os trapalhões, né? O cara pensa logo uma parada dessa. Foi essa peça de teatro chamada R.U.R. que cunhou, né, e criou o termo robô, mano, que significa servo em tcheco. Né? Por isso que eu acho que as máquinas ficam puta com os humanos. Mano. O cara botar o nome de robô, mano, que é servo em tcheco, mas aí o robô olha assim, porra, mano, aí vocês putaria, mano. Mas isso é relativo, porque assim, robô é um nome massa. Samurai também é um nome massa, mas samurai não é tipo isso aí, servidor em japonês? Eu acho que é por isso que as máquinas se revoltam. O nome que os caras me botaram foi de servo, mano. Não, eu vou metralhar todo mundo aqui. Vou meter bala. Só inteligência artificial pesquisando como os humanos resolvem conflitos, né? Assim. Eu vou me dar um 38. E eles se basearam muito no Ghost in the Shell, mas até a própria introdução do Ghost in the Shell é com as letrazinhas caindo, mano. Parece muito ali o Matrix, mano. Depois que o cara assiste, né, o Matrix e assiste o Ghost in the Shell. E o Ghost in the Shell, ele é meio antigo, né, um anime antigo. E a galera de... O Ghost in the Shell, mano, o anime, né, mesmo a primeira versão do anime de 80 e pouco, mano, tu é doido, o bicho é bem feito, mas se o cara assistir hoje em dia, mano, ainda acha irado ele. A qualidade da animação do Ghost in the Shell eu acho muito massa, mas tem uma hora que que a menina lá, ela vai arrancar um... A Major. É, a Major, ela vai arrancar ali um negócio de um tanque de guerra, né? Aí ela vai puxando assim e vai arrancando ali os braços dela, né? A pele. Mas a qualidade de animação, mano, lá nas alturas, mano. O cara olha assim, caralho. Mano, é impressionante. Fizeram em 80 e poucos, mano. Isso daí, mano. Outra parada ali curiosa, mano, do Matrix ali na... antigamente, mas é porque o... O Jet Li, mas ele ia participar do filme. Aí o Jet Li tava bombando ali na época, né, mas ali em 99, mas ali 98 foi quando ele participou do Máquina Mortífera. Aí 99 foi o ano que saiu o Matrix, né? O agente ali do Jet Li, né, o empresário. Porque chinês não é besta não, né, mano? Desde aquele tempo os chineses ali já são tudo vivo, mano. O empresário do Jet Li falou assim, macho... Fez igual o Downey Jr., né? Cachê do Jetzão ali é 13 milhões. Aí os caras... Os produtores do Matrix, mano, olharam assim, macho, a gente tá sem pouco dinheiro aqui, mas dá não, mas vamos dar ali 3 milhões pro Jet Li fazer o filme. Aí o Jet Li, pô, vamos pra porra, você... Vamos pra porra, você estudinho, mano. Ah, não vou fazer não, isso aí... Os caras viram o Jet Li aí, não, esse bicho é chinês, ele vai querer pechinchar. Eles botaram o preço lá embaixo. Taria, mano. E aí o filme chegou em 99, né, mano? E foi a revolução total, né, mano? Deixa eu ler o Matrix ali, mano. Foi uma data interessante pros caras lançarem, mano, porque a gente tava à beira do ano 2000, né? Tinha aquela parada de bug do milênio, aí todo mundo tava falando de tecnologia e tal, que os aviões iam cair, né? E quer queira, quer não, mas entre aspas, a galera não era muito envolvida com informática, computação e tal, né? Ficou pensando que as contas bancárias ali iam zerar, né? Ia ter mais sistema e tal, e deu uma empolgada ali pro cara. O Nostradamus disse que o mundo ia acabar, mano. O mundo vai acabar, não sei o que. A galera foi ali na pior putaria. E no outro dia o mundo não acabou. Porra, gastei não sei quanto aqui numa festa. O mundo nem acabou. Esse negócio aí do Nostradamus, eu me lembro que teve uma das datas que ele disse que o mundo ia acabar, né? Aí sei lá, era amanhã. Aí eu me lembro que eu tinha uma prova, mano. Ah, mas se fuder, não, colégio não, mano, não sei o que e tal. Aí o cara passou o dia em casa, mano, deu 3 horas e o mundo lá, todo normal e tal. O cara reprovou nesse ano aí. Plinsky 88, que é o Maciel, né, o amigão meu aí da Pari, incrível aí dos amigos do Bala, mano, dizendo aqui, ó. A galera é foda, mano. Roubaram o Oscar do Star Wars naquele ano ali. E o Matrix realmente ganhou Oscar, mano. Ele ganhou 4 Oscars, mano, naquele ano ali que ele saiu, mano. Merecido, mano. Tu é doido. Mas no ano que saiu o Matrix, mano, todos os canais de TV, Gugu ali, fantástico, era só Matrix, mano. E o Matrix era... Ele fala sobre esse negócio, né? Se tem esses questionamentos aí de realidade, né, e tudo. E até hoje, mano, o Matrix, ele é meio que esse símbolo dessa luta, né? Contra algum sistema, né? Contra alguma coisa que o cara não vê, né? O cara botou cego. O Thales aqui. Não, o Thales botou aqui no chat. Star Wars de 99, mas mereceram uma surra de p***. Eu acho perturbador a sua falta de fé. Meu Deus do céu, Berg! E o Thales lá em cima, mano. O Thales lá em cima disse aqui. Acho o Jet Li, ele recusou ali o cachê, mano. Mas se chamasse o Nicolas Cage, ele cobraria metade. E faria a mesma coisa, né? Os caras medindo habilidades marciais. Nicolas Cagezão ali no auge. Agora uma pergunta que eu faço aqui pra galera que tá aí no chat. Vocês já fizeram Pix, né? Os Mercenários 3. Ah, mas é essa pergunta. A pergunta é, macho, quando foi que você viu Matrix pela primeira vez, velho? Eu me lembro, mas que o Matrix... Veja aí, ó. O Nick Luiz 91, ó. Fiz o Pix agora há pouco. Os Mercenários. Mas quando saiu o Matrix, mano, saiu o livro do Matrix, quadrinho do Matrix, Animatrix, é uma porrada de coisa relacionada. Jogo do Matrix, aí foi tudo. Mas eu me lembro que eu acho que um dos jogos de divulgação do Xbox era um Matrix, né, não? Eu me lembro que todo mundo comentava, não, mas caralho. Aí estão dizendo aqui que o Keanu Reeves foi na banheira do Gugu na época também. Que beleza, cara. Era só o que se falava. Estava em todas ali. Na época, mano, o Silvio Santos... O cara tá falando porra nada a ver, né? Silvio Santos, Gugu. É porque o chat aqui é informação, mano. Os caras não deixam passar nada. Mano. Aqui tem informação! Na época, em 99, em 2000 mais ou menos por aí, foi quando estreou o Show do Milhão ali, com o Silvio Santos, né? Inclusive voltou agora, né? Sendo que com Celso Portioli. Puta merda, Bahia. Aí não tem... Aí não tem ali o mesmo apelo, né, mano? Tivesse com o Silvio Santos, né? O Silvio Santos, mas ele colocava as trilhas das músicas do Matrix, mano, pra colocar ali pra tocar enquanto o cara respondia a pergunta, pra dar atençãozona, né? Qual dessas espécies de tatu é considerada a maior do mundo? É o tatu canastra, é o tatu bola, é o tatu galinha, é o tatu cascudo. A primeira vez que eu vi o Matrix, mas foi na época que tava perto de... Eu já tinha ouvido falar, né, Matrix em 99, 2000 e tal. Mas eu só vim assistir mesmo, mano, quando tava pra estrear o Matrix Reload, mano. Saiu o Matrix Reload, o trailerzão. Aí eu, vixe, meu irmão, esse filmezão vai ser doideira, mano. Aí eu, macho, vou ver aqui o Matrix aqui, só pra ver como é que é, mano. Macho, eu assisti no DVDzão alugado na DSR. Já existia DVD naquela época? Era VHS, não Matrix. Não, foi bem no começo, assim, do DVD. Aluguei o DVDzão, assisti o Matrix e fiquei doido, mano. Meu irmão, mas como é que pode? E aquela cena final ali dele voando e tocando Rage Against the Machine lá. Vixe, meu irmão, puta que pariu. Acho até hoje esse final aí me arrepia todinho, viu, mano? Tu é doido, meu. Ele desviando das balas lá. Vixe, meu irmão. E essa cena aí foi replicada no cinema à torta e à direita, né, mancha ali? Todo mundo queria fazer uma cena daquela ali, né? Porque, na verdade, os caras criaram esse efeito especial, né? Eu me lembro que todo canto falava, era o efeito especial Matrix, né? Grande família, mano. O Lineu ali, não, vamos tomar um café aqui. Aí na hora que ele ia botar a xícara na boca, aí ficava rodando a câmera nele assim... Os caras estavam fazendo mudando isso em tudo, mano. Inclusive, uma Grande Família é uma das melhores produções que a Globo já fez. Por isso que a negada investia pesada. O Samir Barbosa tá dizendo aqui, ó. O cara assistia Matrix e no dia seguinte tava aperreando a mãe pra comprar um sobretudo pra usar meio-dia no centro. Macho, eu me lembro. Não, mas tinha essa cor mesmo, viu? Eu me lembro ali nessa época aí, macho. 2000, 2001, 2002. Era a época que eu tava no ensino médio, mano. Primeiro, segundo e terceiro ano. Adolescente, né? Naquela época ali, os caras eram meio roqueiro, né? No colégio. Cabelão, não sei o quê. Assistiram Matrix, mas... Ah, mas... O cara tem que andar todo de preto aqui. Esse cara, não, andar todo de preto aqui. Aí os caras, meio dia, andando no solzão quente ali do centro, todo de preto. Macho, tu é doido, né, macho? O cara não, mas o que eu achava mais loucura, mano, era o cara usar sobretudo, mano. Sobretudo. Eu me lembro que tinha um pessoal que era mais aficionado, mano. Os caras arranjavam sobretudo e achavam que dali... Pelo menos aqui em Fortaleza, mas eu acho que qualquer cidade do Nordeste é uma loucura muito grande, mano. A negada não consegue andar nem de blusa normal, mano. Turma anda de camiseta, os caras de sobretudo, ó, lá, desmaiando, desidratado. Se fosse aqui no Ceará, né, o Matrix fosse gravado, acho que o Neo tava andando, era de bermudão, mano. Bermudão preto e tal. Óculos escuros ali da Smolder, né? O filme só seria gravado, mas depois das 5 horas ali que o sol dava uma esfriada. Aí o Samir falou, era isso mesmo, a turma lá da Praça Portugal sempre teve essas paradas de cosplay do Matrix. Bons tempos, né? Inclusive ali da Praça Portugal. Praça Portugal ali na época dos emos, né? Era putaria demais, mano. Thales R. Coach, tem uma foto clássica do Azaghal e o Sr. K, do Jovem Nerd. Os caras no calorzão de 50 graus, sobretudo preto e óculos escuros. É isso aí, mano. O cara derretendo lá no solzão. Tem aqui nas estreias dos Star Wars, aqui em Fortaleza, tem as estreias de meia-noite, né? Aí os caras vão, mano, fantasiado, mano, de Darth Vader, de Chewbacca. Chewbacca é massa. Teve um cara, velho. Que eu acho que ele foi de Chewbacca na estreia do Star Wars 7, mano. Aí ele assim andando, né, tirando foto com todo mundo, fazendo um sonzinho. Aí, mano, ele teve uma hora, mano. Teve uma hora que ele foi bem pro canto assim, mano. Aí ele tirou o capacete assim da máscara, bicho, pingando de suor, mano. Aí, mano, mano. Vamos deixar pelo menos sem máscara, mano. Não tem o que dizer, mano, que o cara tá tipo desmaiando, mano. Asfixiando, tentar roubo. Esse bicho, os caras vêm. Os caras tão pensando que ele tava brincando ali. Thales R. Coxa aqui, ó. O cara pedindo socorro e os caras achando que ele tava imitando o chão. Exatamente, mano. Essa cena aí seria massa. Agora sim, mano. Uma coisa, quando eu assisti o Matrix, que... E se o cara tivesse preso na realidade de computador mesmo, acho assim. Porque assim, hoje em dia na época eu ficava pensando e dizendo assim, macho, deve ser ruim ali o cara descobrir que tá preso num sistema de computador. Mas hoje em dia, macho, eu preferia estar dentro da Matrix mesmo, mano. Ué, doido, hein, mano? O mundo lá fora, mano, tudo destruído. Os caras comendo aquela canjicazinha ali feita de milho, mano. Macho, tu é doido, mano? Eu quero estar dentro da Matrix, mano. Aproveitando aqui meu PlayStation. Mas tu sabe que esse teu conceito aí, mano, é outra reviravolta, né? Porque, teoricamente, é como tu diz. Tu acha que os robôs se rebelaram porque o nome deles era servo, né? E tu, como humano, quer ser um servo dos robôs. Então é mais uma prova que o cara pode estar dentro da Matrix, que as máquinas já botaram isso aí na tua mente, é. A tua câmera deu uma... Deu uma matrixada aí agora. Aí, é. Mas a câmera do cara ali vai se... Vai voltar ao normal quando você fizer um pin. Os Mercenários. Mas inclusive o Plinsky, o Maciel, ele tava aí na live, né? E ele pode confirmar essa história aqui, ó. Porque ele disse pra mim que tava lá nesse dia aqui. Que na estreia do Matrix, o Cine São Luís, ele pegou fogo, mano, na estreia, mano. Tu lembra dessa história? O Cine São Luís tinha um aparato que toda semana esse bicho pegava fogo, mano. Eu já ouvi, mano, história dessa daí, mano. Do Matrix, Homem-Aranha, Titanic, o bicho pegou fogo. Aquela lá do Alto tá compadecido também. Todo filme que é um pouco mais. Aí, ele tá dizendo aqui, ó, foi no Matrix Reloaded. Aí eles estavam assistindo lá, né, e tudo mais. Aí começa a pegar fogo tudo. Aí o Marcel dizendo assim, ó. Macho, o filme tá muito bem feito, macho, olha aí, mano. Aí de repente ele olha por lado assim, mano. Só todo mundo correndo, gritando. Pergunta que eu faço pros ouvintes aqui, macho. Porque o negócio do Matrix 4 é isso aí agora, né? Vocês tomariam a pílula vermelha ou a pílula azul? Pílula azulzona ali, pra ficar dentro da Matrix, ou a vermelha pra sair? Acho que eu ficaria na azulzona, porque o cara já tá acomodado, né? Mas... O cara já passou dos 30, né? O cara quer saber do INSSzão, né? Agora, putaria, né? O cara vê um negão careca, né, mano? Tu vai querer tomar um azulzinho aqui, o cara fica louco meio assim, né? O cara, como é, mano? Tu é doido, né, mano? Se tomar a pílula azul é disfunção erétil. Tu sabe que uma vez esse ano eu tava lendo sobre filosofia, aí tem alguns conceitos, mano, que a ciência não consegue explicar, mano, tipo esse negócio de física quântica e tal. E um dos exemplos reais, mano, que os cientistas acreditam é que a gente vive numa simulação. Eles não dizem, pelo menos o livro que eu li, não diz que é uma matriz, não, mas é uma simulação. De algum jeito a gente está vivendo dentro de uma simulação. Isso é um conceito filosófico real, mano, porque tem algumas coisas que a ciência realmente não consegue explicar, mano. O Didi Quest dizendo aqui, ó, eu tomaria a vermelha, a azulzinha é pro mané. Aí a galera solidária com o problema de saúde do maníaco. Inclusive, me dá exemplo, a gente tinha que arranjar um sobretudo preto pra criar o cosplay original do Manil, né? É, esse daí tem que ter. Trailer do Matrix, tu já viu, né? O trailer do Matrix? Já. Achei foda. Tem uma parte lá que o Neo, ele toma uma porrada de pílula azul, né, mano? E parece, mas que essa pílula é pra manter ele dentro da Matrix, né, mas... A Matrix vai ser reiniciada. Mas eu achei que esse trailer é complicado pelo seguinte, mano. Matrix em si já é uma coisa muito psicodélica, né? É um conceito muito louco. É. E nesse filme parece que eles ainda vão abordar os aspectos psicológicos. Eu não sei se ele pode ser tipo uma droga para manter a sanidade dele e ele é o mesmo da Matrix, entendeu? Eu acho que eles vão brincar um pouco com isso. O Anderson Costa dizendo aqui, ó. É como hoje em dia. A gente consegue fazer simulações tipo em videogame, mas na que a gente vive, seria isso. Mais 1 milhão de vezes mais avançado. Isso aí é verdade, né, mano? O cara pega um jogo de mundo aberto, né? Como se fosse uma simulação mesmo, né? Um mundo aberto, né, e tal. O cara no GTA, né, e tal. E tu sabe o que é pior, João? Isso aí é uma coisa que a tua teoria faz sentido. E hoje em dia, mano, eu conheço, mano, milhares de pessoas, mano, que, por exemplo, o cara não gosta de trabalhar. Não, trabalhar um pouco. Mas o cara passaria o dia inteiro, mano, jogando aqueles simuladores de fazenda e tal. É. Aí, se o cara fosse pra arar um terreno, ele, não, tá doido, é braçal, não sei o quê. Mas, sei lá, no Animal Farm, o cara deu o dia todinho e tal, só cultivando as coisas, plantando e tal. Então, eu acho que isso aí é uma coisa, mano, meio natural do ser humano mesmo. Acho que o ser humano prefere simulações à vida real. Pois é, exatamente. A gente vai fazer mais episódios, né, futuramente ali, quando Matrix estrear, né, e tudo, a gente vai fazer também. Você manda um pix dizendo, não quero mais Matrix, porque se você não mandar, toda semana agora vai ter episódios do Matrix ali. Exatamente, o cara pode mandar um pixão. Mas se você doar quantia legal aí e pedir um tema, a gente vai trazer aí, né, também, mano. Ah, mas quero que vocês falem do tema tal. Aí a gente chega aqui, é na hora, patrão. Na hora, patrão. O cara abre a live onde ele estiver, né? E aí, mas então é isso. Já se você quiser dar o Pix, né, pra gente fazer o Pixão aí, a chave é azileitor@gmail.com. E tem também o QR Code aí embaixo pra você escanear também, né? A gente vai fazer, né, Neto, aqui lives... aqui na Twitch, duas vezes por semana, né? Uma na segunda e uma na quinta-feira. Na segunda a gente vai gravar alguns vídeos, né, e tudo e tal. E na quinta-feira a gente vai gravar os podcasts, né? Os podcasts aqui no live, né, e tudo. E a gente aproveita aqui para fazer as lives na Twitch. E vai sair os episódios também lá no YouTube, né? No YouTube, no Spotify, no site. É, isso aí. Versão em MP3. Inclusive, o contrário, né? Você que tá vendo essa gravação aqui pelo YouTube, eu reforço novamente, né? Toda segunda e quinta pode chegar lá na Twitch, que a gente tá lá ao vivo. Exatamente, twitch.tv. E ao vivo é mais legal, porque o cara pode comentar, né, e tal. Mandar o Pix dele ao vivo e ser eternizado, né? Aí o Nick aqui dizendo que mandou pro Manel comprar a cachaçinha dele do... Olha aí! É isso. Galera, aí. Solidária aí, movimento Volta Manel, né? Ah, estou tentando subir essa hashtag aí. Se você que tá aqui na Twitch quiser dar um subzão pra gente, né? A gente agradece muito também, né? Subzão do Primezão, ou então comprado, né? Comprado ali é mais massa também. Ah, o Prime é de graça pra você, então não custa nada, mas manda aí. Manda aí, mas... Se você está ouvindo aqui pelo YouTube, né, já se inscreve aí no canal e deixa o joinha não, né, o sininho ativado aí também, né, e o joinha também, mano, joinha também aí pra... marca pra... tudo aí, mano. Porque não custa nada, mas é só um cliquezinho, mas só o cara descer o dedo aí, tacar o dedo ali no likezão, né, e tal, pra incentivar aqui a gente a fazer, né, e tudo. Tem as nossas redes sociais aqui embaixo, né? Vamos embora. Vamos lá. Da hora aqui, né? Segunda-feira tem mais, bota aí na agenda. Exatamente. Ou a qualquer momento, dependendo do pique surpresa, né? Que o cara receber. É isso aí, até a próxima live. Falou. Falou.